O rádio acompanha você o tempo todo. É tão maravilhoso quanto o processo de vida, mas com uma diferença. O ciclo se renova a cada dia, a cada ano, pois a informação e a comunicação com seu público não envelhecem com o tempo. O rádio tem que se manter atual, vivo, vibrante, contagiante. Assim é a Rádio Comercial. Há 61 anos, inovando e se reinventando todos os dias, prestando serviço de utilidade pública, informando, alegrando, participando da sua vida, tanto quanto você participa da nossa. Comercial, 61 anos, atual como sempre e fazendo rádio do jeito que você gosta. Comercial, sempre na frente. Você está ligado na ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente. A emissora que está sempre na frente. Todo mundo ouve a Comercial. Atenção, atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A partir de agora, a Super Rádio Comercial apresenta Alvorada Sertaneja. Alegria, descontração, hora certa de minuto em minuto, informação e muito otimismo. Alvorada Sertaneja. Aqui o seu dia começa com muito mais alegria. Alvorada Sertaneja, no comando, Fábio Mendes, a voz amiga do rádio. É o Fabinho, minha gente, a voz amiga do seu rádio. Já estamos por aqui, faltando 2 para 6, minha gente, 2 para 6, hein? Já estamos por aqui nessa manhãzinha gelada de sexta-feira. É isso aí, sextou, minha gente. E depois do sistema Band Sat de rádio, depois do programa Pulo do Gato, agora tem programa Alvorada Sertaneja. Na Comercial, programa Alvorada Sertaneja. Com Fábio Mendes. 7 horas da manhã, gente, descontração, otimismo, informação, a sua participação pelo nosso WhatsApp 991686506, sexta-feira, dia 27 de agosto. Aliás, esta é a última sexta-feira do mês de agosto. Fez uma bolinha no seu calendário, na sua folhinha? 5h59, sexta-feira, dia 27 de agosto. Bom dia, Prudente. Bom dia, minha gente. Abençoada sexta-feira para você, viu? Muitas bênçãos, muitas alegrias, só coisas boas para você nesta sexta-feira, dia 27 de agosto, a última sexta-feira do mês de agosto, último final de semana do mês de agosto. 6 em ponto, gente, vão acordar o galo, abrindo as porteiras da Fazenda Santa Teresa, tirando o leitinho da mimosa. 6 em ponto, do outro lado tem ele, vem mimosa, do outro lado tem ele, operando e modulando os computadores da Comercial de Prudente, Fran Martins. Levanta, acorda a poeira, dá a volta por cima, meu amigo, minha amiga. Tem uma sexta-feira inteirinha esperando por você. É o melhor dia da sua vida. Fecha já a janela aí, Fran. 6 e 1, gente. 16 graus, hein? Quem diria? Céu nublado na capital da Alta Sorocabana, só que a chuva ainda não chegou, hein? 16 graus, daqui a pouquinho a previsão do tempo e a temperatura no seu rádio. Vai sair de casa daqui a pouquinho, pode pegar uma blusinha aí, pode pegar uma camisa de manga comprida. O tempo tá fechado, carregado, céu nublado, mas a chuva ainda não chegou, só que os termômetros já estão marcando 16 graus. E o programa Alvorada Sertaneja, minha gente, começa agora trazendo a primeiríssima de hoje. A música do dia. É o Fabinho tocando aqui aquilo que você gosta de ouvir aí em 6 e 1, gente. Leonardo, cantando bonito no seu rádio. Bom dia, bom dia! Leonardo no seu rádio, primeiríssima de hoje, bom dia! Ótima sexta-feira para você, sextou, minha gente! Aquele abraço e obrigado pela sintonia! Quando a tarde cai, eu olho da janela, pessoas passando. Fico esperando e me vem na lembrança seu último beijo. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu. Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. Tudo ficou triste sem você nesse vazio. Eu choro. Eu choro. A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua. Alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais 500 anos. Toda a minha vida, você é meu destino. Dona, dona do meu destino. Assim vou vivendo, levando na raça, sigo meu instinto. Olhos rasos d'água, com sede de amor, coração faminto. E que eu fiquei chorando, caído de amor. Em qualquer fim de tarde estarei te esperando. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saí. Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. As estrelas e volta a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais 500 anos. Por toda a minha vida, você é meu destino. Caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei. Aê, minha gente, Leonardo, a dona do meu destino, gente. 6:05 nesta sexta-feira gelada, sexta-feira fria, 6:05, em razão da pandemia, dos altos preços dos alimentos, gente. O Lar São Rafael obteve queda considerável nas doações de alimentos. Com isso, vem solicitar à população de nossa cidade e região para que não deixem de fazer doações neste momento, viu? São 86 idosos lá do lar que precisam da sua ajuda. Você pode doar café, óleo, feijão, arroz, fubá, chamate, farinha de trigo. Enfim, você pode doar aquilo que você puder. Ah, você também pode doar roupas para o bazar beneficente que o lar sempre organiza. As doações podem ser entregues do Lar São Rafael, aqui na Rua Joaquim Nabuco, 1670, pertinho do Pluden Shopping, das 8 até as 17 horas, pertinho do Parque Shopping Prudente, tá? Mais informações é só você ligar no 3223-2719. A caridade, a providência e a fé mantém o lar São Rafael de pé. Informações, ligue 3223-2719. 26 e 6, viu? 6 e 6, atenção papai, atenção mamãe. Você que tem criança bonita, extrovertida e que gosta de ser fotografada. Chegou a hora de transformar seu filho e sua filha em estrela. Chegou a seleção em busca de uma celebridade. As inscrições podem ser feitas lá em Venceslau, na Ótica Nacional, em Regine Pezó, na Relojoaria Suíça, aqui em Prudente, Óticas Diniz, tá? As inscrições são gratuitas, tá feito? Você não paga nada aí para fazer a inscrição do seu filho, da sua filha, lá na seleção. Inscreva-se já! A seleção, a sua oportunidade chegou! Brasil Móveis e Colchões, o rei dos guarda-roupas, informa. É o Cuco Toca 6 e 7, você sabe, Brasil Móveis e Colchões é o rei dos guarda-roupas. Portanto, se você pensa em trocar seu guarda-roupa nesta sexta-feira, neste final de semana, corra para Brasil Móveis e Colchões. Guarda-roupas de casal a partir de R$ 999. Guarda-roupas de solteiro a partir de R$ 599. Tem kit de cozinha e madeira a partir de R$ 599. Tem conjunto de estofado 3 e 2 lugares. Lindas estampas a partir de R$ 999. Conjunto de mesa com 4 cadeiras a partir de R$ 599. Na Brasil Móveis e Colchões, a ordem é não perder vendas, entrega, montagem gratuita, garantida. E no dia da compra, viu? Parcelamento nos cartões ou boleto bancário. Você escolhe. Pensou guarda-roupas nesta sexta-feira, neste final de semana? Lembrou? Brasil Móveis e Colchões. Loja bem no centro de Prudente. Alô, moçada! Na Brasil Móveis está tudo liberado. Preço mais baixo, tá liberado. Plano sem juros, tá liberado. E sem entrada, que legal. Brasil Móveis é da gente, ela liberou geral. Em nossas lojas, tá liberado. O seu bom gosto, tá liberado. Sem pagar luxo é muito bom. Entregar no mesmo dia, Brasil Móveis tá na mão. Móveis! Fábio Mendes! Você sabe, latarias e para-choques Mescolote tem, calotas e grades Mescolote tem, peças de motores e câmbios Mescolote tem, baterias, faróis, lanternas Mescolote tem. Mescolote tem tudo para o seu carro, inclusive o menor preço. Loja do Fusquenzo, Avenida Mário Goulart, 1189. O telefone 3222-2124. Loja do Governo Verde e Branco, Avenida Brasil, 1845, telefone 3222-0818. Fábio Mendes, é dele a voz que acorda Prudente.